Para 2 segundos, da colada 33, controle número 0, décimo 8. Ana 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chané, 6251. Controle Salvador, bom dia, Chané, 6251. Salvador, bom dia, 6251. Oi, Salvador, 6251, da Oxanea voltando. Desculpa, é 199, decimal 8, 6251. 1998, obrigado. Alô, Salvador, bom dia. O aviante é Oscar, na Vila Juliette. Dia, confirmando, Oscar, Vitor Juliette. Oscar, November, Juliette, estacionado na posição 7, bate principal. Solicito a autorização de reboque do 7, né? Principal. Confirmando, portão 07, portão 05, é isso? Positivo. Portão 07 para portão 05. Ok, agora só algum distância. Pois eu estou na escuta então, obrigado. Bom dia, vento 130 graus, 039, autorizado pouso, pistão 0. Fiz e pouso na 90. Oscar November Juliette, inicia o reboque, né, portando no través de portão 62. Positivo, que cedo que eu posso. Confirmando, vai reportar através de portão 62. Ok, pode o pronto. 3517, sola 04, taxia via Alfa Juliette, portão 0. Cogino, sola 40, taxia Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão USCAL 04 para o Santo 3517. Oscar 9, Juliette, tem livre reboque, tá portão 05, hein? Reconta no tempo. Pessoal, Oscar November, Juliette, estacionado na ponte 5. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. no 961, Galeão, autorizado, nível 360, via Pesuru 10, SMAP, Lufto, Barbacena e após conforme. Decola pista 10, curva direita, seta da L, transição ótima, controle 12, controle 199.8, aciona 5502, ouro 961. Fando controle 19.8, reporta post curva. Romeo 1 autorizado. Puxa, vamos prontar. Voo 961 confirmando, tá autorizado, nível 400. Salvador, Rio 5973, final com embaixado checado. 5973, 20030 graus, 039, autorizado pouso, pistola 0. Autorizado pouso, Rio 5973. E o 5973, Sola 09, tá com ser direito, Alfa Kilo 43. Tá tentando ser analisado no 4. 961, CVA Índia, ponte Paradão no zero, a porta pronta, era com esse 1895, né? No zero, foi o B1 no 95. 95, zero. Deu um tempo, faz mais de um ano e meio, acredito. E não sei informar porque não pode ser consertado aqui. Cola pista no 0.030 graus, 03 nós. 961, decolado de 26, controle 1998, meu voo. 298, ao voo 1961, confirma?